Ah, não, do bêbado não. Eu vou tocar aqui, ó. Parava de perguntar desesperadamente. A minha mente, quase sem graça, me pregava uma peça, uma promessa que fizera a Deus que estava atento à sua beleza. Ele pensava, imaginava se agia em meu nome ou se deixava só pra ver o que é que dava. Aqui quem fala é Deus, eu não vou mexer em nada, pois é sempre igual essa mesma marmelada de amores, coisa e tal. Juras, promessas ou algo assim, essa história eu já vi o fim. Essa história eu já vi o fim. Oh, meu Jesus, essa menina só me ignora e de vela já foi mais que uma sacola. Em uma semana, ajoelhado, ninguém tem pena de um devoto apaixonado que só pede um amor pro pessoal aí de cima. Minha menina bailarina, não adianta, meu irmão, você chamou o santo errado. Se Deus não concordou, eu fico desabilitado. Mas mesmo assim, vou rever o seu pedido. Vou mandar a papelada em nome de a minha amor amado, que é o dono desse invento, esse amor desenfreado. Vou mandar a papelada em nome de a minha amor amado, que é o dono desse invento, esse amor desenfreado. Muito pior do que não ter um amor é amar errado. Vamos de novo que eu errei muito.